Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Boa noite, Marco Antônio. Boa noite, meu querido. Tudo jóia? Tudo. Quero avisar você que hoje, infelizmente, nós não vamos tocar banda Calypso. Não, hoje não tem Calypso. Pedi educadamente no inbox. Eu vou dizer o que você faz com a Calypso bem enroladinha, tá? Bom, vamos pra primeira música. Ah, vamos lá, pra dar um climinha só pra preparar o terreno pro grande Calypso da Fé. Vamos lá, Rogério. Menina dos olhos de mel, num campo de flores, menina nasceu, brincando de abelha, menina cresceu. Menina cresceu, cresceu, cresceu. Menina dos olhos de mel, que um dia me apareceu. Menina, eu já bem que sonhava. O seu nome, a primeira letra é M de minha. Antônio, como você sabe, nós só tocamos clássicos e música de qualidade. O melhor da MPB e da música internacional, não tem pagode, não tem funk, não tem sertaneja. E essa está no playlist junto com a outra que nós vamos tocar mais tarde. Da Fé é o nosso ídolo, viu? Menina dos Olhos de Mel, de 78, gente, até é uma pena que muita gente até não lembra dessa canção. E a gente também, não só a gente valoriza o que fez sucesso merecidamente, mas também a gente adora resgatar, né? Mas está no nosso playlist essa, viu? Maravilha. E o da Fé já está na linha com você, Marco. Nossa, gente, que maravilha. Gente, eu vou, ele tem uma história longa, mas tentar falar um pouquinho dele aqui, fazer uma intro que faça justiça a ele, né? O cantor, compositor, produtor, multi-instrumentista Carlos da Fé, lançou até por sinal, não muito tempo, Bem-vindo ao Baile. Ele é um dos maiores nomes da música soul no Brasil, é conhecido desde o fim dos anos 60, ou seja, já está há mais de 50 anos na estrada. É um dos ícones do movimento Black Hill, ou Black Hill, né? Ele gravou até os primeiros discos dele com a banda Black Hill original. E quando a gente pensa em swing com pegada, mas também sem deixar de lado, sem se alienar da tristeza, acho que Carlos da Fé é o cara, né? Ao lado de Cassiano, Tim Maia, Gerson Quincombo, Lincoln Olivetti, Robson Jorge, Tony Tornado, ele basicamente recriou o soul americano no Brasil. A pegada de funk dele, funk de verdade, por favor, e a melancolia da soul music misturados, tudo isso misturado com aquela malemolência do samba, tornaram o da Fé conhecido por toda a América Latina. Ele é autor do inesquecível clássico Pra Que Vou Recordar o Que Chorei, uma das músicas mais belamente tristes, eu diria assim, que eu conheço, a gente vai tocar logo mais. Seria seu carro-chefe dele, mas ele também tem composições que foram interpretadas por Calbi Peixoto, Nana Caymmi, Emílio Santiago, Agnaldo Timóteo, Elza Soares, Alcione e muitos outros. Então, para que de embromar e finalmente dar as boas-vindas ao Carlos da Fé. Tudo bem, querido? Oi, querido, boa tarde. Puxa boa vida, tarde. Que honra, hein? Que honra vocês estão me dando, presente de ano novo. Mas, pô, querido, obrigado. Muito obrigado por encaixar a gente na tua agenda, tá? Muito obrigado mesmo, é uma honra, tá? Olha, se você me permite, ô Marco Antônio, boa noite da Fé, é João Alckmin de São José dos Campos. Oi, querido. Tudo bem? Beleza. E eu vou dizer, aqui é o seguinte, o Marco Antônio tá em Porto Alegre, nós estamos no estúdio em São José dos Campos e você está no Rio, né? Isso. Então você vê que nós cobrimos o Brasil inteiro. Que beleza. Agora eu vou dizer, como é que você conseguia aguentar Tim Maia? Porque era amigo nosso, mas pra gente fazer uma entrevista com ele, levamos 6 meses, viu, da Fé? Olha, pra conviver com o Tim Maia, tinha que ter truque, né? Tinha. Tinha que ter sabedoria. Olha, rapidamente eu vou contar pra você, o Fábio Stella, que é nosso amigo, você conhece bem o Fábio, muito, é teu amigo. Muito, o Fábio muito. Falou, João, nós tínhamos uma música pra gravar junto com o Hildon, e o Hildon havia tomado uma namorada do Tim, e o Tim falou pra ele comigo não grava. O Hildon teve que gravar sozinho à meia-noite. Eu perguntei pro Tim Maia, ele disse, é verdade mesmo, o cara era pilantra, me tomou uma namorada. Aí o Davi Roque perguntou a ele, depois que você grava as músicas, você tá louco, cara, já tem que gravar, ainda vou ter que ouvir, ô maluco? Fala um pouquinho assim, dá uma micro ideia como é que era conviver com ele, ser parceiro musical, diríamos assim, dele. Olha, na real, é o seguinte, o Tim, ele mandou me buscar pra tocar com ele, né? Uhum. Quando o Murilo, Paulo Murilo, que era divulgador da Fonogram, uhum, né, que era Philips e Polydor, né? Uhum, uhum. E foi meu primeiro divulgador. Aí pegou meu compacto, um compacto simples que tinha música Verônica, uhum, que vinha matar saudade. Isso. Pôs no meio do suplemento, né, que eram os LPs, que ele sempre levava pro Tim, e pôs meu compacto no meio. Ele ouviu. Ele gostou pra caramba, aí, poxa, começou a indagar como eu era, bababá, que eu era moderno. Aí o Murilo deu minha ficha, né? Que eu tocava teclado, que eu tocava guitarra, que eu tocava baixo, que eu compunha, que eu fazia back e tal. Aí, uhum, aí ele mandou me buscar. Aí um belo dia chegou no estúdio, Barraco. Barraco, um terrenão, sete. Por sinal, eu estou aqui na localidade, em Vigário Geral. Vim pra cá por causa da minha irmã, porque lá onde eu tô, aí teve uma tempestade essa noite, aí ficou a internet, ficou tudo fora do ar. Uhum. Aí vim pra cá, aí chegou um carrão ali na porta, era o Opala preto e vermelho do Tim, um carro da Fé, um empresário, né? Chegou aí e falou, o carro da Fé, falou, oi, cara, tudo bem, da Fé? Chega aí, olha, o Tim Maia mandou te buscar. Eu falei, eita, que beleza. Aí cheguei lá em Copacabana, num hotel, tá o Tim debaixo do cobertor, nu, ele com a Janete, né? Uhum. Aí os caras da Fé, muito prazer, poxa, tu canta pra caramba, a bala, as músicas são bonitas, vem cá, vamos tomar um uísque agora, vem cá, quer tocar comigo? Eu falei, pô, no ato, né? Aí, só que nós ficamos além de músico, ficamos amigos, né? E nós sempre trocando ideias, né? Musicais, as informações, aí era, inclusive, nós já formamos assim, dentro da banda, nós formamos um trio, que era o Tim Maia, o Paulinho Guitarra e eu. O Paulinho morava em São Gonçalo, né? Lá do outro lado de Niterói. Uhum. E eu em Vigário Geral. A gente marcava, assim, quando era cerca de 2 horas, a gente chegava embaixo da casa do Tim, na Zona Sul, né? Lá em Botafogo, Copacabana, né? Atravessava o túnel velho ali em Botafogo, já tava. Aí o Tim já ficava esperando. Aí ele lá de cima do apartamento dele gritava: Ô Carlos da Fé, Paulinho Guitarra, vou jogar o dinheiro. Aí embolava o dinheiro no jornal. Jogava aquela massa louca de dinheiro, vai lá, olha, aí pra gente ir na doceria, vai buscar, ó, 17 quindim, 14 cocada branca, 18 sonhos, 19 brigadeiro, agora, porém, 2 Coca-Cola família, uma é só minha. Que era moda Coca-Cola família aquela época. E eu vou dizer uma coisa pra você, Marco Antônio e da Fé, eu sou cara de pau, falei pra ele, como é que é a história de que você não pagava? Não pagava não, eu dava um levadinho, é diferente, eu dava um levadinho, que sempre, história é essa de pagar? E daí pergunto eu, Marco Antônio, e a história do Chico Batera? Ele falou, porra, Chico Batera me vendeu uma bateria e depois queria receber, cara louco, porra, se não tem dinheiro não vende. Olha, agora imagina um dia que eu, mesmo tocando com o Tim, né? Eu sempre uhum. fazia visitas, né? Chegava sempre com o cliente, a troca de ideias, né? Tinha sempre os vinis para apresentar, um apresentava para o outro, né? Claro, aí tinha aquela história, tinha uns tira-gosto, né? Uhum. Pita daqui, pita dali, bebe daqui, bebe dali. Uhum. Aí olha só. Aí eu estava tocando no Hotel Nacional, trabalhava no Hotel Nacional, era músico e cantava lá. E, inclusive, nessa época, eu conheci, conversei com o Michael Jackson no Hotel Nacional. É mesmo, né? Vi Liza Minnelli, vi Frank Sinatra, assim, a poucos metros de distância, me olhando tocar e cantar, né? Aí você vê, aí eu visitando o Tim, cheguei na casa do Tim, né? Pô, tava tudo mudado, rapaz. Cheguei lá no terceiro andar, o incenso já era, tinha outro cheiro, era incenso mesmo, todo mundo de branco, né? Aí os Carlos Racional. Olha, espiritualidade, olha, chegou mais um adepto da nossa religião. Olha, vai buscar, aí manda, que número tu calça da fé? Foi 38, ó, compra 2 pares de sapato, 2 pares de tênis, compra 3 calças brancas pra ele, o meu número, né? E as camisetas estão aqui, Universo Desencanto, em português, e Universo Desencanto, né? Né? Em inglês, né? Uhum. E falou assim, ó, tem 3 livrinhos aqui pra você começar o curso. E o seguinte, aí botou uma maçaroca, botou um levadinho no meu bolso, falou assim, ó, esse é futaque. Eu falei, eita, tô dentro. Maravilha. Aí desandei a ler e pegar o racional daqui e dali, que nessa altura do campeonato eu tinha assinado com a Som Livre com o João Araújo, pai do Cazuza, né? Sim, sim. Era do João Araújo marcar meu estúdio. Cheguei lá, senhor Manoel, uma benção. O racional te abençoe, meu filho. Um batão alto, aquela cadeira de vime, né? Eu falei, senhor Manoel, sabe o que acontece? Poxa, já estou há 8 meses lá na Som Livre e aí o João Araújo. Não marca no estúdio. A sua mulher falou assim, vem cá, meu filho, você está em que livro? No terceiro. Relê. Aí um dia eu falei assim, seu Manel, eu já reli o 7º e nada do João Araújo marcar meu estúdio. Aí outro detalhe. Quando eu cheguei no Hotel Nacional, que domingo era o dia mais alegre, né? Aí, mas tá, você teve um clima assim, nesse dia também foi outra tristeza, um domingo também. Sei onde, deixei o maior silêncio, aí o pessoal olhando para mim, estava escrito no relógio, né, que marcava o ponto. Que era do hotel da Rede Roça de São Paulo, né? Que mandava lá no hotel. Aí estava escrito que era proibida a manifestação política ou religiosa com pena de ser mandado embora. Eu falei, caramba, eu tinha 3, vamos dizer, no dinheiro de hoje, eu tinha 3.500 na carteira com o Unimed, com o INSS, o pai da minha filha Verônica, com 6 meses. Não posso perder meu emprego, né? Eu não vou perder o emprego. Aí, conclusão, aí já comecei a comprar minhas roupas coloridas, né? Já fui me distanciando. Aí um dia eu tô em Copacabana, né? Com duas bolsas de roupas coloridas, tomando um chopin, quando eu olhei quem vem, Tim Maia, a banda Racional, mais uns 20 puxa-saco. E leio o livro! Aí eu falei, sujou. Mas vai merda. Eu não joguei meu chope fora, não. Baixei assim atrás do carro, né? Com a bolsa, o chope, me escondi. Aí fiz o maior silêncio. O trânsito, imagina a hora de praia, rapaz. Que aí, o maior silêncio. Não deu outra, escutei aquela voz assim. Carlos da Fé, não adianta se esconder. Levantai! O Racional Superior me mostrou você escondido aí atrás desse carro. Eu falei, não, Tim, sabe o que é? Você desertou. Aí tá legal, passou um tempo, deu saudade, eu vou lá, fui na casa dele. Quando eu cheguei, o porteiro me conhecia, desceu subindo, me anunciou, também não avisou nada que eu tava subindo, que eu desço no terceiro andar, aí eu falei, e voltou aquele incenso antigo aí. E as portas fechadas, e a calçãozinha americana, aí vem caramba, e sai fumaça tudo quanto era greta, eu falei, rapaz, recaída, o velho voltou, aí eu, aí para tudo, aí bom lá, né? E toda aí, só fazer aquele nosso senhor, né? Fica quieto, né? Toda hora chegávamos ali, né? Aí eu falei, rapaz, vou embora. Quando eu tô indo embora, ele abriu a porta. Tá o Tim pitando um negocinho daqueles. Já tá minutos de Pedro, eu disse, Carlos da Fé, volta aí, rapaz. Quando falaram que era você, eu falei assim, não, deixa isso aí entrar, porque isso aí é desertor, e desertou na minha frente. Ô Marco Antônio, eu não vou mais te atrapalhar. Se eu soubesse que ia ser tão engraçado, eu te colocar uma fralda geriátrica, porque eu tô me mijando aqui. Você sabe como o Nelson Motta batizou da Fé? Sim, esse nome Carlos da Fé foi dado pelo Nelson, né? O Nelson Motta chamava de o Príncipe do Soul. Ah, o príncipe do sol da Soul Music brasileira. E essa origem, desse batismo, foi uma matéria que o Nelson fez quando ele era colunista do Jornal Globo, né, do segundo caderno. E aí ele tramou uma matéria lá na Seroma, do Tim Maia e Carlos da Fé. Inclusive a foto do Ivan Cardoso. E eu todo inclusive tem um livro do Ivan Cardoso na Funarte, né? Que é de Godard, a Zé do Caixão. Essa foto está incluída. Essa foto está incluída, sim. E eu todo caracterizado, né? Que eu usava aquelas botas, né? Aquelas roupas de blusa. Às vezes é a moto que cuidava do meu guarda-roupa, né? Aí eu falei, me diz uma coisa, Carlos. Assim, ó, tentando, a gente tá pulando aqui no tempo, tava indo e voltando, mas assim, como é que era a tua família? Ou seja, como é que foi a tua infância, a tua adolescência, assim, pra gente tentar entender de onde é que saiu o Carlos da Fé, né? Já que o teu nome de batismo é José Carlos de Souza. Como é que foram as tuas inspirações? Assim, a tua família era muito musical? A família é musical, né? A família, eu sou carioca, né? De Isabel. Filho do pessoal de Minas, misturado com o pessoal da Bahia, com o pessoal capixaba, entendeu? Uma mistura tremenda. E sem contar, a minha avó contava para mim, inclusive, né, dos italianos, dos franceses, dos espanhóis, entendeu? Quer dizer, os brancos também miscigenaram, né? Claro. Entraram na família, porque tinha ouro, tinha terras, claro. Entendeu? Você não vê quando a gente tinha os negros assim, tudo miscigenado, assim, tudo, né, com as feições finas. Você está entendendo? Aí o detalhe. Aí, quer dizer, então tinha esse clima, por exemplo, das folias de reis, as ladainhas, a música está entrando, né? Aí chorinho, né? E nisso, meu pai comprou para mim uma bicicleta e eu não aprendi a andar de bicicleta. Eu deixava a bicicleta para lá, mas queria ficar vendo eles tocarem, né? Que eram os mais velhos, inclusive um colega dele de profissão, de prefeitura, lá em Realengo, né? Que o Gil até canta a Nova Realengo, aquele abraço. E ele alugava a bicicleta, mas eu não queria andar de bicicleta, eu queria ver o sarau, eles tocando. Aí meu pai falou assim, o negócio é o seguinte, vou trocar a tua bicicleta por uma acordeon, porque tu não tá interessado pela bicicleta, não deu outra. Eu ficava vendo meu pai tocando, que meu pai é autodidata, ele tocava bandolim, cavaquinho, flauta, gaita, né? Uau. E outra coisa, a minha mãe que comprava os brinquedos, né? Minha mãe nunca comprou um revólver pra mim. Ela sempre comprou, entendeu? Assim, comprou um revólver, alguém que ficava vendo aquele filme de cowboy. Sim, de cowboy. Não. Ela só comprava instrumentos, né? Aquilo foi mexendo comigo. E aí, tanto quanto meu pai errava uma nota, um dia o trêmulo, porque a gente não podia corrigir o mais velho, metia o dedo lá, mostrei a nota que ele estava procurando. Ele, que isso, tá mexendo? Não tá não, minha mãe falou assim, ó, ensina o garoto. Aí ele pegou e falou assim, ó, só vou ensinar uma vez. Então ele me passou lá assim, no baixo faz assim, maior e menor. Foi como se estivesse me lembrando algo de uma outra vida, né? É, aí uma semana eu já estava tocando o Bolero Duas Almas. Aí pronto, começou a vizinhança a me descobrir, eu virei, né, o garoto prodígio da área, então eu era o Zezinho do acordeão, fui para a academia de música, né? Aí Zezinho do acordeão, depois eu passei a tocar órgão, aí já estou adolescente, já estou tocando em jazz band, aí tocando órgão, tocando xilofone, e de repente... Aí já estou na Marinha, no Corpo Fuzileiro Navais, e tem até o Fuzinove, que é um vinil, né, que é cultuado por vários DJs em toda a parte do mundo, em várias partes do mundo. Sim, né? sim. Evidenciado por mim próprio, certo? Ninguém está falando para mim, não. Inclusive, nesse Bem-vindo ao Baile, a abertura é do Fuzinove. Eu não sabia, quem me abriu os olhos foi a garotada, a molecada nova que vieram me produzindo. O detalhe, mas aí nisso que eu tô na Marinha, eu já tô fazendo contato aqui fora, foi até onde eu gravei meu primeiro compacto simples com a produção do Paulinho Tapajós, direção de Roberto Menescal, André Midani, Petigliani, era todo esse staff aí, né? Aí conclusão, aí eu falaram assim, pô cara, tem que escolar o nome, Zé Carlos Sula não, aí tô com um empresário do Zé Missen, que ia me colocar no festival, aliás, o empresário do Zé Missen, que era do Ivan Lins. Falou, cara, escolhe um nome aí. Eu falei, pô, aí eu mandei pelo orelhão, porque era aqueles orelhão, aquele telefone grande pra caramba, né? Olha, Júlio das Couves, que eu não me lembro exatamente o nome, né? Aí ele falou assim do outro lado, dá pé, porque, por exemplo, hoje, legal, né? O legal era dá pé. Eu entendi do lado de cá. Dá fé? É isso aí mesmo, Carlos da Fé. Tanto que saiu o primeiro disco na Philips, Carlos da Fé. Isso. Aí o João Araújo, de novo na minha vida, que juntou meu nome na Som Livre. Que Carlos legal, da Fé é um nome de sílabo. E a Warner criou um logotipo, né, que usa isso, até o... Olha, ô Marco Antônio, eu só quero informar você... que eu acabei de receber uma mensagem agora do nosso amigo Fábio Stella, mandando um grande beijo pro Da Fé, parabenizando você e perguntando para mim quando é que ele vai dar outra entrevista aqui. Eu não sei, eu vou pedir... Ah, não, tudo bem, a gente tá para fechar isso. Quero agradecer ao Fábio que ele fez uma música recente, ele me homenageia, né? É verdade. E agora eu vou detalhe aqui, para aí um pouco. Aí tá bom. Aí chega eu em casa, na casa dos meus pais, meu pai tinha chegado da prefeitura, tomando café, lendo jornal, esperando minha mãe fazer o almoço. Eu penso, pai, benção mãe, que a gente foi criado desse jeito, né? Te abençoe, meu filho, te abençoe. Tá? Aí, olha, agora, abri o peito, né? Mudei de nome, minha mãe. Ué, mudou de nome, meu filho? Aí, seu filho mudou de nome. Como é seu nome, meu filho? É Carlos da Fé. Aí ela pegou, me chamou, porque aqui é muito, muita planta, muito animais, né? Pássaros, muita vegetação, tudo solto, nada em gaiola. Aí ela falou, tá vendo aí, ó, aqui é a nossa origem, ó, Carlos da Fé, lá pras suas negras, aqui você é o Zezinho do acordeão. Aí eu, bença mãe, bença pai, quer saber? Eu gravei na Som, na Philips, gravei na Som Livre. A Som Livre agora. Olha, minha mãe só veio me chamar de Carlos da Fé quando eu gravei na Warner, minha música entrou na novela Dona Xepa, na Globo. Ela, agora você é o Carlos da Fé, eu beijo, mãe. Dona Xepa com a Yara Cortes, Aníbal e Maria, me lembro bem dessa novela. Isso mesmo. Querida, me diz uma coisa assim, como eu citei anteriormente, né, a sua discografia convida, obviamente, para dançar, para namorar, para sorrir, mas o que mais me marca nela é essa, uma tristeza que também paira em muitas canções, né, ou seja, é como se a tristeza estivesse ali na esquina, esperando para entrar, né, e assim... Eu gostaria de saber como é que esses. Como é que tu és assim, como é que a pessoa, a Carlos da Fé, no sentido assim, tu choras muito, tu não choras, como é que é, tu tá sempre sorrindo, como é que essa dicotomia, essa dualidade do Carlos da Fé? Ah, eu choro sim. Eu choro inclusive em silêncio. Entendeu? Olha, tanto que tem uma música minha que é de minha autoria, né? Eu digo os anjos, né? Os anjos. E eu, né? Porque as músicas que eu faço sozinho, nunca sozinho. Aliás, todas as músicas, os anjos, eles vêm, mesmo a gente tendo parceiro, né? Físico. Eles vêm e sopram nosso ouvido. Por exemplo, eu venho a matar a saudade. Chora a tristeza de viver assim, a loucura tomará conta de mim. De mim. Porque você me abandonou e eu que lhe dediquei todo um grande amor. Vou pelas noites a vagar até você voltar no raio de sol. Mas se sentir que vale a pena, venha matar a saudade, mas venha pra ficar. Tá regravado no Bem-vindo ao Baile, o Tony Garrido cantando. Sim. É, querido, assim, ó, é que tem esse lado, até pegando o título de trabalho teu, né, Malandro Dengoso, mas também tem esse outro lado, assim, tipo, por exemplo, quando eu penso na tua carreira, de cara me vem canções, por exemplo, Tudo Era Lindo, Para não padecer. Isso. É triste. Tudo Era Lindo foi uma carta de amor, inclusive, que eu musiquei junto com meu parceiro, João Mário. Fala de novo, desculpa, eu não ouvi, querido. É, o Tudo Era Lindo, né? Isso. É, foi uma carta de amor que eu escrevi para uma namorada. E aí eu sentei com meu parceiro, João Mário, né? Que também era lá da Marinha. Aí nós sentamos e musicamos. Entendeu? Eu adoro É Triste Nós Vivermos Separados também. Acho maravilhosa essa canção. Viu? Tudo Era Lindo. Agora é o seguinte, tem Sufocante, que o Tim Maia gravou, que eu vou gravar agora com o Mano Brown. Viu? Que é... Aí o refrão é o seguinte, foi sufocante pra mim eu te perder, foi sufocante pra mim te ver com outro, foi sufocante pra mim, querida. Por que eu já fui nesse mote? Porque o Tim, quando ouviu essa música, ele falou assim, vou gravar, mas é o seguinte, vai editar com o Carlos, com o Tim Maia, na Seroma. Aí tipo assim, 7 mil de advance. Falei, eita, coisa boa. Imagina, sexta-feira, já pra buscar o cheque, já passei no açougue, eu encomendei uma peça de churrasco, já mandei a madame do salão, vai lá, dá uma geral, dá volta, eu pago, né? Aí eu falei, aí eu, bom, já pago, adianto o condomínio, adianto a escola das crianças, dou uma geral no meu carro, cheguei lá cedo, né, bicho? Cheguei cedo, e nada do Tim me dá o cheque, né? Foi enrolando, conta a história daqui, tu tem que... Ia ter que ir, tem que ir. Aí, quando a gente for oportunamente, vou passar em São José do Senhor pra gente fazer essa entrevista na emissora. Tá? Venha mesmo. Porque tem uns amigos, inclusive, aí pertinho, em Caçapava. Ah, é pertinho. É, então, olha o detalhe. Aí, rapaz, né, o banco fechava às 4h30, né? Hoje fecha às 4, né? Fechava às 4h30. Quando foi 4h10, 4h05, ele começou a assinar o cheque, a preencher. Imagina o olho brilhando, né? Sexta-feira, puxa vida, aí 4h10, aí 4h15, ele falou assim, Carlos da Freia, fosse focante pra mim eu te perder, fosse focante pra mim te ver com outro. Isso é música de corno, né? Aí eu rapidinho, não titubeei. É. Aí ele pegou, assinou o cheque, né? Sebastião Rodrigues, porque ele parou no Rô, né? Sebastião Rodrigues, ele parou no Rô. E não, aí Rodrigues Maia vem chorando, me deu cheque, você passou comigo assim, mas como sofre? Eu falei assim, como? Pega no banco, vai fechar o banco lá na esquina. Querido, com o refrão, entendeu? Eu quero lá saber se eu sou corno. Eu sabia, eu sabia que tinha 7 mil para receber. Olha, Carlos, me diz uma coisa, como é que assim, já se apresentando há tantos anos, há 5 décadas, uma coisa que se nota quando se vai num show teu, parece que, tipo assim, tem aquele profissionalismo, né, que a gente espera, mas não é nada burocrático, é quase como se tivesse um frescor, não tô falando frescura, tá, mas frescor da juventude, assim, como é que fazes cantando muitas vezes, né, canções que já interpretas há décadas, para não parecer um lance, assim, mecânico, artificial, és o tipo do artista que antes de se apresentar fica um pouco nervoso, como se fosse a primeira vez, me fala um pouco disso. Não, isso aí é nervoso não, mas a preocupação é existente, né, porque o negócio é o seguinte, eu interajo, e já há muito tempo eu venho interagindo com a juventude, que me rende homenagem, né? Me chama de mestre. Poxa, quando ele começou a me chamar de mestre, você me deu uma responsabilidade muito grande. Eu falei, caramba, mestre tem que fazer pouca M. Aí parei de beber, fui parando, fui cortando o que era veneno. Falei, não, mestre. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo. O Mano Brown me convidou para fazer o Rock in Rio, né? Uhum. É, sem brincadeira. Aí eu cheguei no palco do Rock in Rio, lá. Aí quando eu vi aquela multidão, eu não tremi com aquela multidão. entendeu? Não tremeu? Porque eu já venho com o Bid Bambas e Biritas, com o Coletivo Instituto, né? Rapaziada de São Paulo, né? Mais um pessoal de São Paulo. E a gente tocando em festivais. É, inclusive, teve um dos shows que quando eu vi, a previsão da prefeitura foi de 1 milhão de pessoas, 300 Uau. Mil, 400 mil, 200 mil, que a gente tem que vai se acostumando. Porém, é ruim, hein? Por dentro, tô assim, não posso fazer M. Entendeu? Não, porque aquele momento é único, entendeu? Num piscar de olhos, que se a gente bobear, tem uma vacilada. Então é preciso muita concentração, é preciso a fé, né? Eu até vou dizer o seguinte, é o meu altar, é a minha oração, é ali, inclusive, que eu chamo, por isso que eu aconselho, inclusive, que os artistas jovens não se droguem para ir pro palco, não, porque esse momento, entendeu, é sagrado. Esse momento é sagrado, porque os anjos bons, eles vêm, inclusive, nos ajudam, inclusive nos piores momentos. Às vezes é o som que dá um problema. Por exemplo, o Rock in Rio, muita gente não percebeu. Na hora que eu meti o dedo no teclado, o meu teclado não funcionou, não tocou. Eu abri o bico para cantar, a minha voz também não deu. E eu continuei, né? Fazendo o filme, daqui a pouco foi chegando tudo. Isso eu tô maluco, hein? Isso eu tô te mal, é um retorno. Sim. Querido, deixa eu perguntar sobre três pessoas, tá? Obviamente, quando se pensa nas suas canções, a gente, né, tem até uma canção tua em homenagem ao Stevie Wonder, tudo. Né, o pessoal, normalmente, quando fala de ti também, daqui a pouco fala desse movimento da Soul Music, né? Com o Wildon, com o Tim Maia, com o Cassiano. Mas uma pessoa que eu não vejo perguntarem pra ti, e me parece que se eu puder ousar falar aqui, me parece que ele te influenciou um pouco, tá? É um cara que pra mim era quase, é como se fosse tu com um pouco assim, com o lado cafajeste, mais cafajeste, que era o grande Wilson Simonal. Fala um pouco dele, como é que tu te lembras dele? Eu falo muito. O Simonal pra mim foi uma escola. Como o Jorge Ben, tudo contemporâneo, né? Todos eles contemporâneos. Tony Donato, Jorge Ben, isso. O Simonal tocava piano, tocava trompete, entendeu? Uhum. E outra coisa, fiquei sabendo agora, que é por um amigo da antiga que está em Brasília, gaitista, né? Eu não sabia, parece que ele é mineiro, mas ele foi criado aqui na Baixada Fluminense. Na Baixada, inclusive no, onde o Cidade Negra começou os passos deles. E eu toquei num conjunto lá nos anos 60 e 7, né? Um bom dia. E o Simonal saiu dali da parada, né? Saiu lá aqui de Areia Branca, que é Belfor Roxo. Você veio e adentrou a Zona Sul arrebentando. Arrebentando. O cara que botou o Maracanãzinho de pé cantando com ele. Isso. Agora isso. Aquele negócio, eu vou falar uma particularidade. O negócio é o seguinte, o artista, por exemplo, eu vou dizer o da raça. A raça negra é quente. Não estou dizendo que o branco não seja quente, claro que é, entendeu? Claro que é. Ainda mais o brasileiro, entendeu? Que nós somos miscigenados, né? Não tem jeito. Mas, tipo assim, é porque o negro hoje está com mais liberdade, está com menos sofrimento, embora a gente está vendo toda hora a mortandade, mas está com menos sofrimento, menos dificuldade do que na nossa época, entendeu? Agora, só que tem um detalhe. Por exemplo, o Simonal, eu, dentre outros artistas, né, que negros que conseguiram, né, dar uma, se despontar, isso. A gente nunca perdeu o dom de falar, entendeu? De falar e falar aquilo que sempre. Eu já vejo a molecada falando aí, passa entre o pau e o negro bate palma, mas no nosso tempo não. Era repressão mesmo, certo? Era repressão. Agora, aí tem esse papo aí que o Simonal caguetou ninguém não, rapaz. Ele mexeu claro com o sistema. Mentira, agora, mentira. Tem gente que fala bobagem mesmo como eu mesmo. Ô, da fé, eu cansei. Alisando a cabeça, entendeu? Não, tá fazendo M, né? E tá fazendo, entendeu? Não sabe, e tá falando, vem chegar, olha, cara, não faz isso, não vai por aí. Que não vai dar certo, entendeu? Aí é isso que aconteceu. O problema do Simonal foi uma inveja maldita que tiveram dele e por ele ter tido um caso com aquela atriz loira, mas caguetagem dele não teve absolutamente nada. Claro que não, mentira. Não, claro que não. Fizeram isso para explicar a sacanagem que estavam fazendo contra ele. Exatamente. Não, tanto que você vê agora recente, o Ivan Lins pediu perdão, né, aos filhos dele. Pediu, falou que não podia fazer nada. Né? O Ivan também era novo, sendo que o Ivan, sim, sim, inclusive com um problema sério, né? O Ivan, o pai do Ivan era general. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. Como sim, também sim, o pai do Márcio Montarroios, trompetista. Isso. Nas nossas fileiras, assim, sempre dando força, entendeu? Inclusive o Ivan deu uma força pro Menescal me contratar lá na Philips, entendeu? Ah, é? Eu sendo negro do subúrbio, você tá entendendo? A gente não pode generalizar, a gente não pode sair sentando o pau e outra coisa, e levantando bandeira. Vou revelar, já que nós estamos nesse tema, eu tive um problema sério na Warner, certo? Uhum. Porque morreu, fazer o quê? O André Midani, mas sempre fui fã do André Midani. Mas eu não esqueço, e sempre falo, que posso falo. Ele e o Mazola me puseram numa sala, no Jardim Botânico da Warner, falou assim: vem cá, cara, eu não estou entendendo. Qual é a tua? Eu falei: mas qual é a tua aí? Que? Pô, tu tá estourado aí no movimento Black Rio, rapaz. Porque tava vendendo pra caramba. Tendo que agora tem, inclusive, estou na justiça aí, uma advogada, quer saber por que eu não recebi disco de ouro, certo? E platina. Que o próprio Mazola já numa entrevista aí para São Paulo, ele falou que eu vendi isso aí, certo? Aí o detalhe, não tô entendendo, pô, você só fica cercado de negro, mas também tem branco pra caramba em torno de você. Eu falei assim: cara, pelo amor de Deus, eu sou de um país miscigenado, eu canto no estilo, né, brasileiro misturado com americano, mas eu não sou americano, eu sou brasileiro, não. Entendeu? Claro. A história aqui é outra, entendeu? E claro, eu, pegada não, é outra. Eu não fui criado com a educação de discriminar ninguém, entendeu? E embora eu sofri muita discriminação, entendeu? Inclusive, uhum, no Senai, onde eu fui estudar mecânica, e cheguei lá e descobri um piano, e aí uma professora ao redor do colégio entrou no colégio com a autorização da direção, fez um canto orfeônico, e daqui a pouco eu estava sentado no piano e reformei um quarteto cantando os cariocas. Um dia sumiu um instrumento, uma cabaça, né, do instrumento do conjunto folclórico, e aí o diretor, do subdiretor, virou e disse que quem roubou fui eu, porque eu era um negro da favela, porém com destaque, ele tocava piano, tocava bossa nova, tocava jazz, uhum, e com o dom da palavra. Esse é que é o problema, entendeu? Os caras se assustavam, entendeu? Hoje não, já tá mais comum, já tá mais natural, já entende. Não, perfeito. E é o Brasil que a gente vive, certo? A gente não vive num Brasil americano, a gente vive num Brasil brasileiro. Certo. E Carlos, assim, me fala um pouco quando pensas na dupla Lincoln Olivetti e Robson Jorge, que memórias vêm à tua cabeça? Memórias, as memoráveis, feras, muito bom. Inclusive, o Robson Jorge eu convivi pouco, né? Porque, porque é o seguinte, nós éramos assim, sabe aquele negócio das turmas, né? Sim, que o pessoal da Zona Norte, o pessoal da Zona Sul, aí, sendo que o Lincoln Olivetti era da Baixada, de Nilópolis, depois foi morar na Baixada. Nilópolis, isso. E uma, eu conheci, inclusive, o Lincoln Olivetti, ele tinha 15 anos, ele tocando órgão que nem um louco, entendeu? Com 15 anos de calça curta. E eu tocava, eu já tinha 18, 19, por aí, eu tava na Marinha e tocava num conjunto chamado Diplomatas, que tocava Luiz Carlos Batera, tocava o irmão, o band leader era o irmão do Gilson Peranzetta, do Gilson Peranzetta, entendeu? Uhum. Banda. Foi quando eu conheci e vi o Lincoln Olivetti. Porém, aí, essa turma era o Diagonais, o Lincoln Olivetti, o Robson Jorge, e nós éramos aqui, banda Black Rio, que depois virou banda Black Rio, era o Grupo Senzala, né, o pessoal da ZN, né? Uhum. Porém, todas as duas turmas talentosas pra caramba. Agora, e você vê, poxa, o Lincoln, antes de ele fez vários arranjos para discos meus. Isso, entendeu? Isso. E eu não sabia, rapaz, que ele era tão meu fã quanto vieram me falar agora quando ele foi embora, cara. Tanto ele estava planejando fazer um trabalho comigo, junto com o Marlon Sete, que é um dos produtores do Bem-vindo ao Baile. Toma atual. Entendeu? É, pois é. E assim, querido, como é que, pro pessoal que andou, sei lá, nos últimos anos em Saturno ou em Marte, assim, e querem saber mais sobre ti, assim, como é que tem, assim, um site, alguma coisa que, ou tens algum endereço, algum contato, alguma coisa na internet que a pessoa possa pesquisar mais, algum local que aglomere, diríamos assim, que no caso de Casa da Fé. Hã? Você quer, por exemplo, Casa da Fé, por exemplo, sabe o que está acontecendo, inclusive, na atualidade, já há cerca de 10 anos para cá, toda hora vem alguém e nos entrevista. E tem vários documentários. Agora mesmo vai sair um documentário, mais um documentário. Tem um documentário do BID, que vai também estar para sair, entendeu? É, tudo assim, coisas bem feitas, certo? É, agora, por exemplo, hoje, né, tem Instagram, tem, né, o Face, né, tem uma série de endereços. No meu caso particular, está sendo elaborado aí a minha história, né? Que é através de um documentário, né? E falar em curta, eu sempre me neguei a falar em curta-metragem, que é o seguinte, a minha história começa desde o Zezinho do Acordeon, certo? E aí vem, inclusive, numa época que eu toquei Chorim, que eu toquei Fora, que eu toquei Luiz Gonzaga, que eu toquei Chorim, que eu toquei no Jazz Band, que eu toquei em conjuntos, latinos, que era aqui de quarteirão tinha um conjunto latino, né, tocando as rumbas, os merengues, então, tipo rumba, salsa, as rádios pararam de tocar as músicas de Cuba, porque disseram que quem tivesse contato com Cuba, que era Fidel Castro, era comunista, e pararam de tocar, inclusive, né, mas não adiantou, a essência ficou, né, a influência ficou. Claro, que então, o que acontece? Aí, por isso eu falo, não dá para fazer um curta. Tem que ser um. Agora mesmo apareceu um produtor que já vem falando a linguagem, que é justamente um longa, um longa-metragem. Sim, um documentário, um documentário em longa-metragem. Elaborado, né, um documentário, assim, eu contando a minha história. Tem um livro, inclusive, tem a chancela do Pedro Bial, tem a chancela de Nelson Mota, que me intitulou, né, de príncipe, e que ficou meu parceiro. Né? É um cara que eu sempre fui fã, que eu cercava ele jovem, eu jovem, ele um pouquinho mais velho do que eu, cercava ele lá na Globo antiga, né? E sempre com a fita de 7,5, jogava na mão dele, 7,5. Aí eu imaginava que um dia, eu estaria, quando ele estava com a Marília Pera, que eu estaria na casa dele fazendo música de parceria, né? Com um cara assim que eu sempre fui fã. E agora, querido, eu vou pedir uma coisinha, Carlos. Tem, são inúmeras pessoas. Carlos, coisas. Fica só um pouquinho com a gente. Onda, né? Eu fiz o Relô Mestrando com o Claudinho Stevenson e o Luiz Galo Batera. Isso por causa de uma música que tocava na Rádio Jornal do Brasil, aí na Eldorado, em São Paulo, que é a parceria do Sérgio Mendes com o Steve Wonder, que é uma parte em inglês, e depois aí entra uma parte em português. Em português. A gente estava escacando no rádio. Então nós fizemos também a mesma coisa, só que Relô Mestrando Onda, né? Com acompanhamento da banda Black Rio, Cláudio Silves, Carlos da Fé e Luiz Galo Batera. Porém, só que eu homenageei o Cartola também, outras músicas, João Vogueira, eu também, eu tenho samba, inclusive gravado pela Alcione, pela Beth Carvalho, que eu homenageei as nossas pratas da casa. Por sinal, Almig Neto, um grande amigo, né, e admirador, ele me deu um batismo também, ele me deu um batismo de clínico geral. Querido, eu te pedi assim, ó, aguarda um minutinho aí, a gente vai tocar só um trechinho, último um minuto, tá? Da tua canção mais famosa, a gente já volta. Aguarda aí, por favor, tá? Vamos lá? Ó, eu não me comprometo a trocar um minuto só, não, viu? Mas aguenta aí, por favor, que a gente já volta. Beleza. Vou me recuperar. Quero sorrir. Esquecendo a quem amei. Pra que vou recordar o quero sorrir. Recebi um recado aqui, ô Marco Antônio. Ainda bem que existe a Showtime e melhor ainda que a Showtime tem o Marco Antônio Santos Freitas. Oh, Alexandre Santos, que nos traz essas maravilhas como da fé. Obrigado, Marco Antônio. Um grande abraço, cara. Valeu. Eu tô aqui, sabe, o João me conhece aí, sabe? Eu tô aqui, vou te contar. Já envelheci ouvindo essa canção agora que. Tô que nem uma esponja. Lacrimejando. Mas, nossa, não, falando sério, Carlos, essa música é inacreditável. Teu trabalho é inacreditável, Carlos, eu quero agradecer pelo teu tempo nos aguentando aqui, tá bom? Não, eu que agradeço, entendeu? O rádio é o rádio. O rádio é o rádio. Inclusive, a minha cultura, né? Eu dou esse ano completo 7.3. Uhum. Eu acho que é isso mesmo, 7.3. Que a gente fica querendo voltar, entendeu? Você sabe o que você me lembrou agora? Eu ia falar 7.2, não, é 7.3. Você sabe o que você me lembrou da fé quando você... No tempo do rádio, que as famílias, a gente ficava em volta do rádio, televisão poucas pessoas tinham, ficava em volta do rádio para ouvir os programas, ouvir, por exemplo, as novelas, ouvir as histórias, por exemplo, tinha a história do Tijanjão, que era uma história infantil, tinha a história também policial, de Detetive Anjo, tinha também a história do moleque Saci, o Jerônimo, entendeu? Isso. Aí, um detalhe, o lance da que a gente viajava, a sonoplastia, o sonoplastia tem uma importância imensa na radiofonia. Então, quer dizer, a gente viajava pra caramba, a gente pensava pra caramba. Mesma coisa que eu dizer o seguinte, a revolução, essa revolução que houve aí, a revolução que aconteceu. Tá bom, muita gente morreu, muita gente foi, né, desapareceu, mas essa revolução fez a gente pensar, viu? Porque, inclusive, a censura era dura, né? Só a gente sabia que existia uma censura. Então, eu, inclusive, você imagina, eu militar, eu fuzileiro naval, várias vezes mandaram eu sair correndo pelos fundos, por exemplo, lá do Lemos Cunha, na ilha, porque o Dops chegou e eu tava no meio da rapaziada cantando música de protesto. Olha só, esse é caso da fé. Entendi. Agora, o Marco Antônio, uma das coincidências da vida, ele termina a entrevista dele dizendo o rádio é o rádio, e o Tim Maia, quando terminou a entrevista dele, disse o tudo é o tudo, e o nada é o nada. É, não, isso aí foi criado em Recife, foi assim, olha, de repente, depois de vários uísques, né, e vários baurete, aí baixou o santo. Baurete, eu lembro do baurete. Atenção, banda, ó, tudo é tudo, nada é nada. Eu tava, todo mundo é todo mundo, mas cada um é cada um. Cada um, exatamente. Gente, vocês ouviram aí o Carlos da Fé, procurem, por favor, saber mais sobre ele aqui. Obviamente a gente tem um tempo limitado, mas por favor, busquem por aí, bem-vindo ao baile, é maravilhoso, tem trabalhos dele, a pessoa consegue achar indo atrás da internet e tudo mais, tem uma discografia, isso, uma discografia inacreditável, e só não se emociona quem não tem coração. Inclusive até o chefe vive dizendo, o João Alckmin aí, vive dizendo que não tem coração, ou que o coração dele é difícil de achar, mas eu sei muito bem como ele gosta do teu trabalho. Ô, tá? Meu amigo, se eu não gostasse, ele não tava na programação, porque quem ponho quem eu gosto, aqui é uma democracia, se eu não gostar, não toca. Falar nisso, João, nós estamos fazendo, tá eu, o Bid e o Mano Brown, estamos compondo, né, a distância, né, através do zap. Nossa ideia é o seguinte, vamos falar realmente do coração, vamos falar das coisas, falar de amor, porque é o seguinte, está muito conturbado o mundo. Verdade, verdade. Há muito sofrimento, muita tristeza, mas é porque as pessoas estão esquecendo que o amor existe. É verdade. Isso aí. Verdade. Um beijo pra você, da fé. Um grande abraço, Carlos, até amanhã. Olha, 021-999-59-4606 Verônica da Fé. Não posso perder. A filha dele, gente finíssima, que foi pro sal que intermediou o nosso contato. Beijo pra Verônica, beijo. Um grande abraço pra ti, tá, querido? Tchau, querido, um beijo obrigado, pra você. Parabéns. Obrigado, com Deus. Um abraço. Amém, tchau, obrigado sim, você. Sim. Obrigado. Marco Antônio, eu só tenho uma coisa pra dizer, fantástico e parabéns a você, não tem mais nada pra falar. Ele mais é nada. Maravilhoso, por favor. Eu sabia que ele gostava de falar, mas vou te contar que fantástico, coisa boa, fantástico, a vida e a tua. Fantástico, fantástico, por mim, a gente ia até 10 horas da noite direto, aqui. Por favor, direto. Queridão, vamos então, gente, vamos. Agora é aquela parte do programa que a gente faz uma garimpagem de muitos anos 50, 60, 70 e 80, então vamos começar com os anos 50. Então, vamos lá? Qual é o nome da música em inglês, em português? Desculpa, eu não ouvi a tua pergunta. Qual o nome da música em português, a tradução? A primeira que vai tocar é Pretty Little Angel, que quer dizer meu anjinho amado, meu anjinho obrigado, querido, meu anjinho. Obrigado. Homenagem. Vamos tá? lá, eu obrigado. Um amor. Antônio. Valeu, essa canção de 58 não fez sucesso. O nome, como eu já tinha dito, Pretty Little Angel, eu traduzi a força, né, o nome do grupo é The Crests, né? Crest seria tipo crista, como crista da onda. Essa canção, eu falei, de 58, o maior sucesso do grupo foi 16 Candles, ou seja, 16 velinhas, que eu fui falando de uma menina, né, fazendo 16 anos. A canção, a gente vai ver um peixinho daqui a pouco, mas ela... Não é essa que a gente ouviu, que não fez sucesso algum, mas a 16 Candles chegou ao segundo lugar na Billboard, também no ano de 58. Esse grupo, The Crest, foi um dos primeiros grupos interraciais de doo-wop americanos. Doo-wop é aquele gênero, já conversou em outros, falou sobre isso em outros programas, aquele gênero, estilo de música, inicialmente, não se sabe ao certo quando é que começou, mas provavelmente foi iniciado como muita coisa da cultura americana, né, por negros americanos, e era basicamente um gênero baseado assim em harmonizações vocais, em que as vozes fazem muitas vezes o papel, substituem os instrumentos. Então, esse gênero ficou muito popular entre ítalo-americanos humildes de bairros como Brooklyn, lá na costa leste dos Estados Unidos, né, principalmente nos anos 50. Esse grupo começou em 54, era formado por três afro-americanos, três negros americanos, sendo um deles uma mulher, um porto-riquenho e um ítalo-americano. Os integrantes, J.T. Carter, que fundou o grupo, ainda está vivo, é o único vivo, Tommy Goh, esse faleceu em 2014, o Chico Torres, ou Francisco Torres, que já faleceu, e o Johnny Mastrangelo, que, como o pessoal não conseguia pronunciar o sobrenome dele, ele mudou para Maestro, Johnny Maestro, também falecido, né? No caso, a integrante, a cantora, ela logo saiu do grupo, o nome dela era Patrícia Vandross, exatamente, irmã do Luther Vandross. Ela faleceu em 93, mega voz que nem a dele. Ela largou o grupo porque achou que não ia ter futuro e decidiu daí investir nos estudos. Ela faleceu de diabetes em 93. Esse grupo foi a principal atração do pequeno selo Co-Ed Records. Venderam cerca de 3 milhões de discos no total. O grupo ainda pode ser ouvido na trilha sonora daquela maravilha do George Lucas, American Graffiti, né, Loucuras de Verão, também com uma comédia bem fraquinha chamada Não Mexa com a Minha Filha, estrelada até pela Amy Dolans, filha do Monkey Mickey Dolans, e também no seriado Família Soprano. Então vamos tocar um trechinho, por favor, de 16 Candles. Happy birthday, baby, oh, I love you so. 16 candles make a lovely night, but not as bright as your eyes tonight. Fez muito sucesso. Então, gente, a gente pode adentrar os anos 60, por favor? Vamos lá? Minutinho que nós já vamos... É de 67 a canção, bem desconhecida, Song About the Rain, canção sobre a chuva, que obviamente o João, não sei porque essa ele não quis que eu traduzisse. Essa não me interessa. Não precisou, essa tu te lembrou, né? Lembrou, lembrei perfeitamente. Isso é maravilha mesmo, obrigado. Vamos ver. Song. Go down again. nome do grupo também é bom, né? Stone Ponies. Exatamente. Os pôneis de pedra. Se fosse Stone, poderia ser chapados, né? De repente...